Temos do outro lado da linha João Pedro Caseiro. Ontem foi eleito presidente da Associação Académica de Coimbra. É um oliveirense e, portanto, é um orgulho para toda a comunidade de Oliveira do Hospital. Qual é que é o sentimento neste momento após vencer as eleições? Muito bom dia. Obrigado também por me terem contactado. É um orgulho também sentir este carinho por parte da comunidade oliveirense e neste caso, em específico, da Rádio Boa Nova. Pronto, aqui o sentimento, tendo em conta também que o que levou ao ato eleitoral foi um infortúnio, é acima de tudo desta equipa, que é a mesma equipa que já estava em funções, porque foram umas eleições extraordinárias. É um sentimento de respeito e de responsabilidade, porque agora, eu não vou dizer retomar o trabalho, mas sim, agora temos de continuar o trabalho, porque a verdade é que esta, para nós, enquanto Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, continuamos em funções. O ato eleitoral aconteceu ontem, agora temos até dia 6 de maio para tomar posse, mas a equipa é a mesma. Muda aqui o presidente, e mudarão algumas coisas na estrutura, mas muito pouco. Mas, acima de tudo, um sentimento de responsabilidade, de orgulho da equipa que temos, da equipa que está e que ganhou as eleições, que é a mesma equipa que já tinha vencido as eleições em novembro, e é o mesmo projeto. Muito bem, então depois da morte do vosso colega, que deixou toda a comunidade consternada, nunca deixaram de trabalhar, é assim? Exatamente, pronto, aconteceu no dia 12 de março o que todos sabemos que aconteceu, o nosso presidente cesário faleceu e nós naquela semana, os primeiros dias foram claramente de juntar as pessoas, garantir que tudo ficava bem dentro do possível, dentro de todos os nossos colegas e dentro das pessoas que estavam à nossa volta. Depois tivemos a semana, depois do acontecimento, onde acabámos por tratar das homenagens ao cesário e dignificar também a sua vida e de o homenagear. Depois retomámos com o trabalho, porque a casa não parou é uma estrutura muito grande com diversas secções, com diversos núcleos, com um peso que todos sabemos que tem na região, e então nós continuamos o trabalho. Entretanto, havia ali uma questão de estatutos que não deixava bastante claro, ou 100% clara, se havia necessidade de ir a eleições ou não, e nós então, depois do Conselho Fiscal ter liberado e ter decidido que sim, que tinha de se efetivamente ir a eleições, foi só a questão da equipa se reorganizar dentro das necessidades. E aí é que a equipa da Direção-Geral que estava em funções tomou a decisão que seria o presidente até novembro, não é? Que é quando acontecerão as novas eleições. Portanto, nunca parámos de trabalhar. Inclusive, ontem foram as eleições, anteontem foi o 25 de Abril, tivemos atividades, hoje temos a Assembleia Magna, amanhã temos o Arraial Social, que é uma atividade também com bastante importância, nomeadamente até pela ligação com as residências universitárias. Então, nós não parámos de trabalhar, não podíamos, não havia como parar de trabalhar. Portanto, mesmo este processo eleitoral sendo um processo extraordinário, acaba por ser muito diferente, porque nós aqui, normalmente, mesmo quando são listas de continuidade, e o presidente é eleito, ainda há ali um mês, mais ou menos, ou pelo menos 2 semanas, habitualmente, até ser feita a tomada de posse. Neste caso, pronto, a tomada de posse terá de ser feita até dia 6 de maio, e além disso, nós já estamos em funções, portanto, a casa não podia parar e não parou. Muito bem, vai ser então um trabalho de continuidade àquele iniciado por cesário e também certamente com algumas novas ideias? É, o projeto que nós construímos em novembro, ou antes de novembro, não é? Que submetemos a sufrágio, que foi o Académica de Valores, foi o mesmo projeto que nós apresentámos agora. Temos um plano de atividade, um plano de orçamento, que foi aprovado em Assembleia Magna, que é o órgão máximo de estudantes aqui, na Associação Académica de Coimbra, que vincularia a próxima Direção-Geral, depois das eleições. Fôssemos nós, fosse a outra lista a vencer. Sendo que fomos nós a construí-lo, fazia todo sentido que fôssemos nós a efetivá-lo. Nós ganhámos, agora vamos colocá-lo em prática. E ele, o plano de atividades e de orçamento, espelha muito bem aquilo que eram as nossas ideias, que era o nosso programa eleitoral. E o nosso programa eleitoral foi construído tendo em base, ou tendo por base, um conjunto de ideais, de valores que nós idealizámos e construímos em conjunto com o cesário. Muitos dos valores também foi o cesário que nos transmitiu. Nós somos uma equipa que foi ele que conseguiu aqui unificar e que mesmo depois do falecimento dele se manteve unida e está motivada, portanto agora é aplicar os ideais, os valores e as atividades que nós pensámos e desenhámos com o nosso Presidente. Quais é que são os grandes objetivos para este mandato? Agora temos a necessidade, e também foi uma das coisas que eu enfatizei bastante durante este processo eleitoral, a necessidade de criar e de garantir estabilidade dentro da casa, para as diversas estruturas, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, e também para a própria Direção-Geral. É necessária estabilidade. Isto é o objetivo mais imediato e acho que a vitória de ontem é a prova de que os estudantes também acham que a estabilidade é o melhor para a casa. Além disso, temos alguns objetivos que também eram os que nós identificávamos em novembro, que é conseguir deixar a casa limpa, digamos assim, garantir sustentabilidade financeira e também conseguir trazer de volta algumas atividades de grande peso que, por causa da pandemia, também não aconteceram, ou aconteceram de uma forma diferente, como a Universidade de Verão, como a Festa das Latas, por exemplo, que acabam por ter um envolvimento direto e em grande força da Direção-Geral. E agora temos também de efetivar o nosso plano, como eu já referi, e garantindo estas questões, também a proximidade com os estudantes e com as estruturas da casa, a estabilidade e também a sustentabilidade financeira. Muito bem, vocês acabam por representar a comunidade estudantil em Coimbra. Quais são as vossas grandes reivindicações e preocupações? Sim, nós representamos os estudantes da Universidade de Coimbra. Neste momento, a nível de representação estudantil, temos um conjunto de preocupações mais imediatas. Algumas nós já fizemos questão, ao longo dos meses, mandatos que antecederam a eleição, de as evidenciar, até mesmo com a manifestação que fizemos em Lisboa no Dia Nacional do Estudante. Agora, de modo mais imediato, temos aqui, e inclusive hoje à Assembleia Magna, e nós, Direção-Geral, vamos levar lá algumas propostas, nomeadamente a criação de uma plataforma digital de denúncias e de reclamação que vai estar integrada no site da Associação Académica de Coimbra. Também uma proposta que vamos submeter à Assembleia Magna para fazermos um pedido formal à Reitoria da Universidade de Coimbra para a cedência de um novo espaço para a Associação Académica de Coimbra. E temos também uma declaração preparada que vamos submeter, que será uma proposta de nota pública oficial da Associação Académica de Coimbra, atendendo às declarações do reitor. E pronto, temos este conjunto de preocupações. A ação social também é uma delas, tanto a nível local, de forma mais próxima, como a nível nacional, porque acaba por ser o que dita a política da ação social, o financiamento que existe no ensino superior, e são estas algumas das nossas preocupações. Claro que temos muitas mais, mas estas aqui são bastante coerentes e espelham muito bem aquilo que também foi discutido durante o processo eleitoral. Claro que depois há muitos outros aspectos que basta acompanhar o nosso trabalho, tanto ao longo dos anos como ao longo deste mandato, para perceber bem que nós nos posicionamos bastante claramente em relação às lutas estudantis.